é pra arrastar com força, rapaz. O chifre no chão. Vai, vai. Portal do Arrocha. Eu faço viagem, conheço mais de 1000 lugares e todos os bares dessa cidade já escutaram algo sobre você. Eu conheci mulher de quase todos os tipos, de cabelo louro, preto, comprido, mas nenhuma delas me fez te esquecer. Ah, qualquer dia eu vou beber, abrir a boca e dizer, e dizer, tá na cara que eu amo a minha ex, que esse amor não se desfez. Faço planos e engano o meu próprio coração. Tá na cara te esqueci, que eu finjo ser feliz, mas no fundo, lá no fundo, eu vivo a ilusão. Senta o dedo, Vitão. Eu arrasto o chifre de caculé até Maracás, suritando tudo, rapaz. Ô, paixão. Eu faço viagem, conheço mais de 1000 lugares e todos os bares dessa cidade já escutaram algo sobre você. Eu conheci mulher de quase todos os tipos, de cabelo louro, preto, comprido, mas nenhuma delas me fez te esquecer. Ah, qualquer dia eu vou beber, abrir a boca e dizer, tá na cara que eu amo a minha ex, que esse amor não se desfez. Faço planos e engano o meu próprio coração. Feliz, mas no fundo, lá no fundo, eu vivo a ilusão. É paixão doída, rapaz. Isso é surpresinha.